torcendo, vou vivendo, vou crescendo, lendo, aprendendo, o diabo enfraquecendo. Faça a minha, deixa a sua, ligeiro em toda a rua. Agradeço o que mereço, corro atrás, porque sou negro. Na viela, na favela, por Deus não me deguela. Armado ou desarmado, se falhar tá enrascado. Vacilo na lembrança, o caixão é sua herança. O crime não é bombom, é uma bomba que te sobe. Bom malandro é perito e não se envolve em conflito. Atrito, turbulência, nervosismo não compensa. Maldade, inimizade, apodrece a nossa imagem. Com talento, escrevendo na doideira, eu vou vivendo. Seu quebrante te faz mal, enriquece meu astral. Meu amigo, inimigo, inveja é suicídio. Socorro, governantes, demagogo, eu não tô louco. Faça a minha, ganho os trocos. Lá do root, vi no jogo. Saí sem tomar soco, resgatado pelo som que bate, chapo coco. Seu passado, seu presente, tristeza em sua mente. Seu futuro, sua vitória, corra atrás da sua glória. E vai na responsa, quem corre, cansa devagar, você alcança. Ha. Uma criança deprimente, acabou o seu solvente. Um garoto bem cuidado, parentesco, milionário. Um maluco na sarjeta, fita louca na escopeta. O sistema manipula, gargalhada, oh, vida dura. O nóia, muita treta, tá no colo do capeta. Zona sul, zona norte, o rap trinca forte. Zona oeste, zona leste, o bagulho é igual febre. É por isso que eu te digo, te convido, meu amigo. Ei, só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Ei, só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Sai, zica, traz alado, suicida, pensamento destrutivo, nego velho, sem inimigo. Oi, só na picadilha, a vida me inspira. Deus nos abençoe, a saúde é minha amiga. E tá ligado, não desliga, tredagem é uma doença que apodrece a nossa vida. Atropelado pelo tempo, vejo muitos do veneno, eu disse só esbugalado, magro estuicado, o põe sua mente te fazendo de escravo. Só na picadilha, malandragem da antiga, maluquinho, mamá aterrorizava. A quebrada pipocou, caiu no X e voltou com a bulichada. Só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Curte o nosso som na picadilha, sangue bom, confusão em demasia, só te leva à ruína. Opa, o chicote vai estralar, bico sujo na quebrada, tá chegando, vai quadrar. Perna aberta, mão pro alto, se enganou, se é um assalto. Procurado, vivo ou morto, pela rima que é um soco. Gambete atacou, fuçou e não achou. Quem inventou algemas nessa hora não constou. Trincou, constou, a parada apavorou. Aniversário da quebrada, FC representou. A rapa da quebrada não deixa a desejar. Pra fazer a mente tem que ter um bom lugar, lugar. Lugar. E aí, só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Só na picadilha, administra minha vida. Maluco, eu tô de boa, faça a minha na encolha. Só na picadilha, a vida me inspira. Deus me abençoe, a saúde é minha amiga. Só na picadilha.